Padrinho, você muito tem feito por mim. Tem mostrado grande interesse por tudo que diz respeito a mim. Procura sempre que possível estar presente em diversas ocasiões e me incentiva naquilo que de melhor eu sei fazer. Quero lhe agradecer pelo seu empenho e grande carinho e dizer que você também é muito importante para mim. Você é um bom amigo. Para mim é um prazer cumprimentá-lo por este dia em que você completa mais um aniversário. E o meu desejo é de que Deus o ilumine sempre, para que possa continuar a ser este homem bom, cheio de virtudes e um grande amigo. Receba neste dia o meu abraço cheio de carinho e grande respeito por tudo que você representa para mim. Que Deus faça o melhor para você, que lhe dê saúde e muita paz e que o conserve sempre companheiro. Sou feliz por ter você na minha vida, padrinho. Isso é importante para mim. Parabéns e feliz aniversário!